I and I will never try to live that way. All I need is sure that I and I survive. Back off this nation, but I and I survive. Once again, a nation, that I and I survive. Once again, a nation, I and I. Better way to do the things we do.

outro nunca. Esse dia é muito curto pra mudar no giro o percurso. O pouco que tenho é a parte que cuido, e isso já é muito. De carinho, de sacanagem, de cabeça dentro dela. Que amanheça de cabeça dentro dela. Que amanheça de cabeça dentro dela.